Na tarde desta quinta-feira, dia 14 de março, um assalto que impactou Blumenau e toda a região do Vale do Itajaí. Um assalto no aeroporto Quero Quero de Blumenau. Nós vamos conversar agora com o vice-presidente do Aeroclube de Blumenau, o empresário Andrei Tomasi, que estava presente no momento deste assalto. Andrei, pode contar pra gente como que aconteceu esse assalto, o que você presenciou no momento do crime? Tá aqui falando nesse momento para todos, né, de tudo isso que aconteceu, porque principalmente foi um tempo de terror, assim, um tempo de... Parecia que você estava dentro de um filme, né? Eu estava em reunião ali no hangar, simplesmente começou a... como se fosse estourar foguetes, fogos, né? E fogos, assim, como se fosse foguete. Eu saí no momento para fora para ver o que estava acontecendo, quem estava estourando foguete. E naquele momento eu me deparei com um assalto ao avião que tinha acabado de pousar naquele instante, que era o avião que traz valores, né, para a cidade, não só de Blumenau, mas toda a região. O aeroporto Blumenau, ele tem um grande significativo, um grande trabalho nesse sentido, né? Além de ser um aeroporto municipal, ele é um aeroporto que serve também toda a região. Então, me deparei ali fazer um assalto. Dois carros sobre a pista, atravessados na frente do avião, que trouxe esse malote, né? E imediatamente voltei para o hangar, tranquei as portas do hangar e até acionamos a polícia militar, onde eu tenho um telefone particular do capitão, né, que é o coronel Jefferson, aqui da cidade. A gente prontamente já mandou as guarnições, foi muito rápida, né? A resposta muito rápida. E logo depois que acalmou tudo, fomos na cena, né? Então, uma cena assim de coisa de cinema, cinematográfica, né? O avião para um lado, os dois carros fortes, todos os dois atingidos ali, né? Com muitas balas, pessoas, tinha dois feridos dentro do carro forte, né? Acabou, a munição era tão grande que acabou atravessando ali o carro forte e atingindo duas pessoas que estava fazendo a segurança ali dos malotes, né? Então, é uma cena lamentável, né? Mas nós precisamos de mais segurança no nosso aeroporto, não só nessa questão, mas segurança que eu falo da pista, do muramento, né? Nós estamos trabalhando muito tempo para isso, justamente para ninguém invadir, ninguém entrar na pista e ter uma segurança devida, porque sabemos a vocação desse aeroporto, uma vocação não só empresarial, mas uma vocação de busca e salvamento, né? Que é onde a gente tem o Arcanjo 3, que faz toda a busca e salvamento do Vale de Itajaí. Também a escola de pilotos, que é a terceira maior do Brasil de formação de pilotos. E é o terceiro aeroporto mais importante do estado de Santa Catarina. Andrei, durante esse assalto, uma funcionária de uma empresa de 22 anos, que estava na hora do seu lanche, acabou sendo atingida e veio a falecer ainda ao chegar no hospital. Sim. Naquele horário que eu estava ali, eu dei atenção muito para esses dois que estavam dentro do carro forte. Depois eu fiquei sabendo que tinha uma terceira pessoa envolvida, que levou um tiro, né, e veio a falecer depois. Tá? Essa era a cena do tudo que aconteceu. Então, tu imagina um carro forte que atravessou as balas ali do carro forte, motor, praticamente peças do motor do carro no chão, o avião com peças no chão, enfim, uma série de coisas assim que aconteceu ali no redor daquela cena, né? Algo assim que você só vê realmente, eu volto a falar, né? A ficha ela começou a cair agora, né? E a Polícia Civil, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros chegaram logo em seguida a esse assalto, a esse tiroteio. O primeiro a chegar foi o Corpo de Bombeiros, porque eles ocupam ali o hangar no aeroporto Blumenau, então eles foram os primeiros a chegar, foi o Corpo de Bombeiros, né? Depois a Polícia Militar foi a segunda a chegar, com todo o amparato deles e tal, e na hora que eu saí agora de lá, às 6 horas que eu saí do aeroporto, vem uma guarnição de Florianópolis que estão fazendo toda a perícia e levantamento do local, né? Então ainda está tudo na cena lá do que aconteceu, e estão fazendo levantamento para entender tudo o que aconteceu, como entrou, como aconteceu. Ok, Andrei, muito obrigado pelas suas informações. Tá bom, um abraço a todos os ouvintes. Nós conversamos com o empresário Andrei Tomasi, que é o vice-presidente do Aeroclube de Blumenau, que estava presente na hora do assalto ocorrido nesta quinta-feira, dia 14 de março. Para a Rádio Sentinela, Gil Dias.